Quem é esses malucos aí? De onde vem esses caras? O que esses caras querem? Deve ser zica. Quem é os caras? Cadê os caras? Por que 450? Vixe, do interior? Quem é esses malucos aí? De onde vem esses caras? O que esses caras querem? Deve ser zica. 450, vou dizer. Ei. Salve, salve. Marília, interior paulista. FB. Só. FB. Gritar. Percebeu, reparou, a distância é caô, ideinha é caô, fita errada é caô, a inveja é caô, caguetagem é caô, mas aí, quem curte rap, gritar. Tá chapado, Joe, pode crer, eu sei que tá. Pira tudo, é pra pirar. Aquele que desacredita, não botou fé na rima. No mano que agita, mini duque com a batida. Base quebrada, rima bolada. É mais malandro que é malandro. Trinca e não falha. Representa na humilde, rap é a cara. Eu sei quem é, pode crer. Bota fé sem dever. Minha cara eu vou fazer por aqui, aí. Não vou mentir, pensou que não iria conseguir. Mas na bola de meia, Joe, o som chapou. A ideia é de mil grau e é quente. Morou, demorou, por aqui se sujeitou. Sem dar goela, rap é favela, eu sei. Vai somar, rap é cultura, é. Tem estrutura, é. Por isso viu, de gol, vai na fé. Rap é compromisso. Quem gosta de rap, grita ho. Quem gosta de rap, grita. Quem gosta de rap, grita ho. Quem gosta de rap, grita. Pira, pira, pirou, demorou, pira, pirou. Humilde, vou que vou. Aqui não tem caô, nego. Segura, fica, esse aqui é só o começo. Passa, passa que estou. Rap não tem preço. Sua doença, agora vou curar. No alto astral, truta, vou te deixar. Sem receita médica, não apavora. Rap do bom na veia, tipo de pirona. Se não resolver, doidão, a gente inventa. Pega gardenal, bate e comenta. Sem essa de calmante, sem ninguém parado. Adrenalina a mil, acelerado. Hoje é um dia importante pra mim. Em poder ver vocês, todos aqui. Curtindo rap do bom, pra relaxar. Fazendo o que gosta, deixa os problemas pra lá. Sem generalizar, sou preto, LG. Mensageiro, ativista, consciente e periferiano. Com a proteção de Ogum e Oxalá. Limpar os meus caminhos, olhar pelos meus manos. Quem gosta de rap, grita ho. Quem gosta de rap, grita. Quem gosta de rap, grita ho. Quem gosta de rap, grita. Ho, vou que vou, sou mais um guerreiro que no microfone optou. Como estilo de vida liga, sempre na ativa liga. Não tem como é que é liga, então liga nós na rima. Liga, clip, clap, não desliga, sinta, liga. O BPM, o som que treme, não se assusta, escuta. A boa música, a bomba lenta escuta. Na pista pula, o som educa. Ah, então vamos lá, a mão pro ar, vamos agitar. Hey! RCK na humilde fará você chapa. Violência, tristeza, sai pra lá, vem. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Quem gosta de rap, grita ho. Quem gosta de rap, grita. Quem gosta de rap, grita ho. Quem gosta de rap, grita. Ri.